Deus lá de cima sabe muito bem qual a minha sina, o que é que me convém. Bicho do mato, ela veio comigo, teve ninho, carinho, bro, abrigo. Lá botei na roça, lá botei no milharal, lá botei passando bem, lá botei passando bem mal. Bruma no cérebro dela de repente, brustão brusca, bruscamente. Que amolação, mas que amolação, meu Deus, essa mulher só me deu amolação. Que amolação, que amolação, meu Deus, essa mulher só me deu amolação. Deixa de gostar, deixa de me tratar bem. Começa a gostar de deixar de me tratar bem. Manha manhosa, nhenhenhe, eu só penso nela, ela só pensa em se mudar. Quanto mais eu brigo, mais me grudo aqui. Quanto mais eu fujo, mais eu tô apaixonado. Bruma no cérebro dela de repente, brustão brusca, bruscamente. Que amolação, que amolação, meu Deus, essa mulher só me deu amolação. Que amolação, mas que amolação, meu Deus, essa mulher só me deu amolação. A gente tem, ela apanhou na rua com alguém. Mesmo assim eu fui pai pros pobrezinhos, na lei da humildade, conforme Jesus Cristo. Mas tem esse ódio em câmera lenta, a serpente hipnotiza e me tenta. Eu procuro uma razão em cada ato meu, deve ser my own phone, deve ser só eu. Que amolação, mas que amolação, meu Deus, essa mulher só me deu amolação. Que amolação, meu Deus, essa mulher só me deu amolação.